escuro e um sem roupa. Ela fica maluca, tá cheia de tesão, já tá molhada toda. Vou cochichar o teu ouvido. Olha que eu gosto, pão. Vou cochichar o teu ouvido, bebê. Olha que eu gosto. Tu vai ficar maluca, vai me pedir novinha. No escuro sem roupa, ela fica maluca, cheia de tesão, já tá molhada toda. Vou cochichar o teu ouvido. Olha que gosto, pai. Vou cochichar o teu ouvido, bebê. Olha que gosto. Tu vai ficar maluca, vai me pedir na via. Pede pra mim, você se vai. Pede, bebê. De Ibicoara.